trouxe ofertas voluntárias, corações movidos pelo amor, ouro, tecido e madeira santa, cada gesto era adoração. Tu inspiraste o querer e o fazer, o dom de participar da tua obra. Quando damos com alegria, refletimos teu coração. Generosidade que adora. Habilidosos deram tudo que tinham. A tua presença movia o povo, tua glória enchia o acampamento. Tu és o Deus.